estão a acontecer grandes coisas aqui nas Nações Unidas contra a Fome. Graças a vocês e aos nossos fantásticos voluntários. Olhem quem temos connosco nesta hora. As sensacionais cantoras pop. Ana Montana. E Micaela. Gostava mesmo que sentisse o amor nesta sala. Ainda te odeio. O ódio faz-te feia. Ups, já é tarde demais. Vamos ver como é que estamos. Mas que generoso! Eu tenho uma doação de 300 dólares, Colin. Extraordinário! Eu tenho 400 dólares. E eu tenho lágrimas nos meus olhos. Voltamos já a seguir, mas não parem de ligar. Então, tudo bem, sou a Ana Montana. O que é que gostaria de dar? Eu gostava de dar-te lições de canto. Ouvi o teu novo single e... ouch! Bem, eu ouvi o teu e achei-o mesmo fantástico. A sério? Sim, o meu irmão comeu peixe podre ao jantar, por isso pusemos-lo a tocar para induzir o vómito. Foi tipo... BAM! Vómito instantâneo! É, palhada. Frustrada. Loura falsa. Lábios falsos. Peito de espuma. Eu odeio-te. É recíproco. Estamos no ar em 3, 2... Olá. Eu digo-te o que é que eu gostava de fazer? Dar uso a este punho! Miley, não te irrites com isso. Não vale a pena. Tens razão. A minha vida já é complicada que chegue. A última coisa que quero é mais drama. Olá, Miley. Olá, drama. Come on. You get the limo out front. Styles, every shoe, every color. Yeah, when you're famous, it can be kind of fun. It's really you, but no one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow. Then you rock out the show. You get the best. Jake! Mas que surpresa! Uau! Estranho! Enfim... Porquê que nós... Podemos entrar? Pode ser. Entra, vamos falar. Oh, Jackson, ele quer voltar para mim! Não te atrevas a deixar-me sozinha com ele! Porquê que eu ia deixar a minha irmã quando ela e o ex vão falar acerca de relacionamentos e sentimentos e blá, blá, blá? Vocês os dois divirtam-se. Olá. Tu estás ótima. Ah, bolas. Ouve, Miley, eu amo... Eu sei, eu sei. Tu ainda não conseguiste esquecer-me. A tua vida é vazia sem mim. Vês a minha cara para onde quer que olhes e voltaste para dizer... Eu só quero que sejamos amigos. Louro cheio de drama, repete lá. Sabes, eu tenho pensado nisto e só porque as coisas não resultaram entre nós não quer dizer que não estejamos na vida um do outro. Então... Tu não queres voltar para mim? Nem só um bocadinho? Quer dizer, só passaram uns meses, este quê? Feito pedra? Miley, se isto é difícil para ti, eu posso... O quê? Para mim? Ah, estás a brincar? Eu estava preocupada contigo, quer dizer, isto é ótimo, eu adorava ser tua amiga. Oh, sim, isto é ótimo. Ótimo? É perfeito. Uou! Parece que alguém acordou do lado errado da roda dos hamsters. Não há água na minha casa e não tomo banho há 2 dias. E então? Somos homens. Não é suposto tomarmos banho todos os dias? É para isso que servem as amostras de perfume. Ou os perfumes dos carros? Pões dois destes no bolso e dá para 4 a 6 semanas. Oh, como se nunca o tivesses feito. Toma, meu, experimenta isto. Que tipo de perfume é este? Nenhum. Eu pusei o molho dos pickles há uma hora atrás. Foste enganado. Enganado. Acham que tem piada? Já. Yeah. Daí as nossas gargalhadas. Meu, esquece lá isso. São só 2 dias. Quem me dera. O canalizador disse que íamos ficar sem água pelo menos 1 semana. O que é que eu vou fazer? Cresce, meu. E liberta o teu fedor masculino. Fedor masculino. Para vocês é fácil falar. Aposto convosco cachorros grátis por 1 mês, como não conseguem não tomar banho e não mudar de roupa até eu ter a água de volta em minha casa. Cachorros grátis? Oh, meu, está apostado! Vai ser como roubar chocolates a uma criança pequenina, meu. Não, espera, espera. Se nós perdermos, o que é que tu ganhas? A satisfação de olhar para vocês os dois e dizer... Oi, cheguei a dizer-vos que também não lavei os dentes. Sim, nós já percebemos. Acho que tenho uma coisa na boca. Oh, meu Deus. E estamos de volta. Ao acordem, é o Andy. Com o antigo caçador de zombies e a atual estrela do cinema, Jake Ryan. É verdade, ele não é apetitoso, não é? Não é? É mesmo... Então, Jake, estás de volta à cidade e estás cá para filmar umas cenas do teu novo filme, Roger Bucks, Mercenário Intergaláctico. É melhor porem os phasers em diversão. Conta-nos o filme, está bem? Conta-nos. Conta-nos. Conta-nos. Conta-nos. Ok, está bem, está bem. Bem, primeiro estou muito contente por ter uns dias em LA antes de irmos para a Antártica fazer o resto do filme. Oh. Dá-me a hipótese de passar algum tempo com grandes amigos. Ouviste aquilo? Grandes amigos, sou eu! Não há nenhuma maneira de tu e o Jake quebra-corações serem amigos. Ah, isso é que há. Sabes uma coisa? Acho que sermos amigos foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Quero dizer, podemos estar juntos sem aquelas tretas da relação. É tão simples. Não há mais insegurança, raiva ou ciúme. E estou tão contente por apresentar a extraterrestre intergaláctica que eu vou beijar nas próximas 8 semanas. Oh! Uma salva de palmas para a minha linda parceira, Micaela! Oh! O quê? Yeah, yeah! Foi o nosso programa por hoje. Vemo-nos amanhã quando os vossos despertadores tocarem e gritarem... Acordem, é o Andy! E saímos do bar. Obrigada por nos ter convidado. Oh, de nada, de nada. É verdade. Ou é verdade mesmo. Andy, tu não tens de gritar. Nós estamos aqui. Oh, eu sei. Demoro 20 minutos todos os dias para deixar de falar assim. A sério. Mesmo a sério. A sério. E então, o que é que achaste? Estiveste ótimo. Aquela grande novidade, bolas, foi mesmo... grande. E ótima. Eu não estava à espera. Sim, eu pensei em pedir, sabes, à Ana Montana para fazer de minha namorada, mas eu não quis fazer nada que estragasse a nova amizade. Já vens tarde, meu menino. Bom, escolheste a Micaela em vez de me pedires a mim porque não querias estragar a nossa amizade? Exatamente. Quer dizer, sabes que ia ser muito estranho. A extraterrestre e eu beijamos de uma ponta do universo à outra. Quer dizer, em todas as cenas é beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo. Já apanhei. Miley, tu não estás com ciúmes, pois não? Estás a brincar? Eu estou feliz por ti, companheiro. Meu. Amigo. Au. Se ficas mais feliz, vais partir-me o braço. Ei, Jake. Eu sei quem tu és. O quê, sabes? É claro, és a ex-namorada de Jake. É isso, porque nunca nos encontramos nem nada. Nem trabalharam juntas, nem nada. Lily? Bem, não trabalharam. Desculpe, Sr. Ryan. Há uns tipos da equipa que estão a perguntar se podem tirar uma fotografia consigo. Bem, eu não vou dizer não a isso. Eu só quero que saibas que acho que és muito fantástica. A sério? É claro. Eu era incapaz de ver o meu ex-namorado a fazer-se uma miúda e ficar amiga dele. Bem, é verdade. Eu sou fantástica e é só um filme, não é? Oh, espero bem que não. Quer dizer, vá lá, ele é mais que lindo. Ai, não acredito que o deixaste. Yep, ele é assim, deita as coisas fora. Estás a pensar em andar com o Jake? Ah, estás a brincar? Eu já estou a pensar nos nossos nomes de celebridades. Por enquanto estou entre Jaqueila e McCake. É pena não teres idade para andares com o Donald Trump. Podias ser a velha tia McDonald. Ei, és engraçada. Bem, é pena não seres famosa. Podíamos ser boas amigas. Não. Bye bye. Tinha de ser a Micaela. Calma, e se ela quiser andar com ele? Talvez ele nem goste dela. Estás a brincar? 2 meses na Antártica. Tens frio. Estás sozinha. E as tuas opções são entre um pinguim e ela. Faz as contas. Porquê é que não avisas? Não posso. Se lhe digo que odeio a Micaela, ele vai pensar que é porque tenho ciúmes. Mas tu odeia-la e tens ciúmes. Eu não tenho ciúmes. Sou amiga dele. E como amiga, tenho o dever de pôr a Micaela fora do filme antes de começarem a dar beijos à Esquimó na Antártica. Por favor, diz-me que eu não faço parte do teu plano. Uhum. Oh, boas! Anda lá. Aqui tens o teu almoço. Fala, pá, isto é estúpido. Já posso voltar para casa, já posso. Nem pensar. Cheiras pior que aquelas sardinhas de uma semana que o tio Earl encontrou no sofá quando estava à procura do comando. Oh, vá lá. Isto é só odor masculino. De que é que tens medo? Pobre rapaz. Estava a voar sobre a zona fétida. Oh, olá, miúdas. Obrigado por passarem por cá. Não há problema. Só queremos desejar-te sorte no primeiro dia de filmagens, porque, sabes, é isso que os amigos fazem. Estão lá um para o outro. Ajudam-se. Onde é que está a Micaela? Na maquiagem? Porquê? Oh, nós queremos desejar-lhe sorte. Não estamos aqui para que ela seja despedida ou assim. Isso é de loucos. Boa sorte. Parte uma perna. Tenho de ir. Adeus. És uma treta sob pressão. Então para de me pôr sob pressão. Ouve, grande caramelo. A Micaela exigiu que haja os extra no camarim dela. E se não aparecer imediatamente uma batelada de frutos secos, acredita que tu vais procurar outra extraterrestre, ok? Não gosto de caju. Eu sei, mas gosto eu. Micaela, olá. Oh, boa, umas fãs. Segurança! Eu pensei que ninguém podia entrar aqui. Não faz mal, Margot. São amigas do Jake. Oh, olá. É um prazer conhecê-los. O que é? Ouça, meu amiguinho. Nós temos um contrato e está dentro da legalidade. Se eu chego a casa e não tens o quarto limpo, podes esquecer a mesada. Está bem, adeus. Então, malta, o que é que acham do meu fato? Não estou fabulosa? E olhem só para isto. Beijem-me, Roger Bucks, como se o destino da galáxia dependesse disto. Porque depende. Isso é tão fixe! Sabes quem é que ia gostar disso? Johnny Depp. Sim, ele está lá fora. Aonde? Sim, estávamos a falar com ele e ele disse que queria mesmo conhecer-te. A sério? A sério? A sério? A sério? Vá lá, vamos! Diz olá ao Johnny por mim. Deb? Ele não está aqui. Que pena. Adeus, otária. Fase 1 completa. Começar fase 2. Ei, considerem-se cheias de sorte. Pelo menos podem fugir do cheiro. Chega, não se aproximem mais. Ei, tomaste banho? Tu estás limpo? Ganhamos! Yeah, ele está limpo! Parabéns! Tomem lá um cachorro! Ah, obrigado! O primeiro de muitos! Então, Rico, quando é que a tua água voltou? Nunca chegou a faltar! O quê? E agora, graças ao vosso mau cheiro, sou o único homem bem cheiroso num raio de 100 km. E tu estás contente com isso porque... Desculpa, estou à procura da sessão fotográfica. Oh, aquela para o... calendário de fato de banho. Eu levo-te ao estúdio. Ah, oh, meninas, é por aqui. Oh, tem calma, tem calma. Tão querido. Não, tu enganaste-me muito bem. Foi como roubar um chocolate a duas crianças mal cheirosas. Vamos, meninas. Olá, meninas. Miúdas, voltem. Eu sou touro. Eu gosto. Prazer em conhecer, tá? Oh, yeah. Uau, uau. Achas que isto vai resultar? Resulta, assim que eu acabar de ser a Makayla, ela vai ser amiga expedida. Tão diabólica. É como se fosses mesmo a Makayla. Obrigada. Ah, uau, Makayla, estás mesmo gira. Já somos um. O quê? E eu tenho de beijar-te. Bem, é por isso que lhe chamam a representar. Olha, eu sei que estás nervosa, mas ajudavas muito se parasses de me criticar. E ajudava-me muito se tivesses melhor aspecto. Bem, a sério. Ora bem, miúdos, bom. Nesta cena, vocês acabaram de descobrir a fábrica de clones do Lord Zordak. Está bem? É tenso, é romântico. E eu sei que eles não são reais, mas estas coisas horríveis estão a dar-me arrepios. Muito bem, vamos gravar isto e sair daqui, está bem? E... ação! Temos 2 minutos para destruir estes clones. Mas não te preocupes, o Roger Bugs tem um plano. Espero que inclua uma escola de teatro. Foi horrível. Corta e... yeah, yeah. E... ação! Se calhar não saímos daqui vivos, mas deixa-me dizer isto e diz-lhe depressa. Não me interessa se a tua mãe era uma truta azul. Espera um pouco. Eu tenho de entender. Não, não estou ocupada. Como é que estás? Corta! Muito bem, depressa! Passa-me os cristais Flumium! Tu tens 2 mãos, vai buscá-los! Que corta! Mas o que é que se passa contigo? Não são essas as deixas? São bem melhores que o lixo deste guião! Quem é que escreveu isto? Um macaco com um computador? Fui eu que escrevi! Sim, estávamos melhor com um macaco! Makayla, querida, o que é que estás a fazer? Eu disse que só podias fazer essas coisas no segundo filme! E qual é a tua desculpa? Pois é, apanhei-te. Makayla! Makayla! Ouve, popstar, mais uma atitude dessas e ficas fora do filme. É bom saber. O que é que estás a fazer? Desliga isso! Com mais força, está bem! Desliga! Eu quero-a na rua! Estava a ver que não. Quê? Larga-me! Larga-me! Estás a ouvir? Larga-me! Não, deixa-me em paz! Larga-me! Era má nisto. O quê? Makayla? Yeah. Miley? Oh, estás a comigo? Miley, devias saber que o Jake ia descobrir mais cedo ou mais tarde. No que é que estavas a pensar? Que a Makayla era despedida, ninguém acreditava na história dela e o Jake passava 2 meses abraçado a um pinguim na Antártica. Tive de perguntar. Pai, eu peço desculpa. É, eu agradeço, mas sabes, não é a mim que tens de pedir desculpa. Claro. Agora deixa-me sozinha com o rapaz. Eu não acredito no que fizeste. Acho que dei cabo daquilo da amizade. Não, bem, de certeza que não melhoraste as coisas. Miley, se tinhas ciúmes, porquê que não disseste nada? Eu não tive ciúmes. Oh, Miley. Ah, está bem, eu tive. Bem, quero dizer, não queres andar comigo? E quando tento ser teu amigo, quase me dás cabo do filme. O que é que eu vou fazer contigo? Não sei. Se calhar é melhor esquecermos um ao outro. Talvez seja melhor. Fixe! Fixe! Ora bem, isto não está a resultar comigo. Nem comigo. Olha, da última vez eras tu que tinhas de crescer um bocado. Agora é a minha vez. Mas se eu prometer não dar cabo de outro filme, podemos tentar ser amigos? Eu gostava disso. Também eu. Isto não ajuda a coisa da amizade. Oh, concordo perfeitamente. Belo trabalho hoje, querida. Obrigada. A sério, mudou a minha vida. Michaela! Segurança! Não, não, não, não, não! Nós viemos pedir desculpa. Fui ciumenta e estúpida. Peço desculpa. E eu sou a parceira que precisa de aprender a dizer não. Esperem aí. A verdade é que se eu ainda gostasse dele, teria feito a mesma coisa. A sério? A sério? Eu teria feito melhor, mas gostei da tentativa. Foi muito simpático da tua parte. Sabes uma coisa? Não me interessa se não és famosa. Vou deixar que sejas minha amiga. Fixe! Desculpa, não é contigo. Ouch. A sério, Michaela, tu não tens de... Ai, não acredito. Isto vai ser tão divertido. Podemos fazer as minhas coisas preferidas. Compras, arranjar as unhas e falar de como eu odeio a Ana Montana.